Tiquinha, só dando risada, né? Tirando uma onda. É isso mesmo, mano. Tem que dar risada, se divertir, zoar. Mas aí, não vamos esquecer que tem que estudar, valorizar o pai e a mãe, hein? Não vamos esquecer disso não, hein? É isso mesmo, ó. Sempre sonhei em voltar a ser criança igual vocês aí. Só brincando, só zoeira. É isso aí, molecada. Vamos viver. Eu sempre sonhei voltar a ser criança, ficar numa boa e ter vida mansa. Não pensar em nada que me faça mal. Não preciso trabalhar pra ter um real. É só alegria, é só curtição. Dormir até tarde, assistir televisão. Ir pra escola e fazer tudo certo. Pois quando chego em casa, meu pai já tá esperto. Mostro minha nota da prova muito boa. E é só zoar e ficar rindo à toa. Longe de maus caminhos, longe das drogas. Não pode ir de embalo, não pense que é moda. É isso que desejo pra toda criançada. Valorize o pai e a mãe, não faça coisa errada. Curta sua infância, aproveite quanto é tempo. Não deixe que o de fora estrague o de dentro. Criança é pular, brincar, zoar, fazer o que quiser. Não se preocupar com o que der e vier. Quem nunca sonhou ser sempre criança, né? É, criança é pular, brincar, zoar, fazer o que quiser. Não se preocupar com o que der e vier. Quem nunca sonhou ser sempre criança, né? Crianças felizes estão à nossa volta, soltando pipa, brincando na escola, correndo pra lá, correndo pra cá. Ah, se eu pudesse no meu tempo voltar. Criança é futuro, criança é linda. Seja de onde for, criança é amiga. Criança é vida, criança é tudo. As trate com carinho, tem muitas pelo mundo. Hoje infelizmente não estão sendo tratadas da maneira correta. Muitas estão jogadas nas ruas, nos becos, se pausando droga. E o governo do país parece que não se incomoda. Pense nas crianças, vamos ajudar. Pois no amanhã eles vão nos representar. Por isso molecada, aproveite quanto é tempo. Não deixe que o de fora estrague o de dentro. Criança é pular, brincar, zoar, fazer o que quiser. Não se preocupar com o que der e vier. Quem nunca sonhou ser sempre criança, né? Fazer o que quiser. Não se preocupar com o que der e vier. Quem nunca sonhou ser sempre criança, né? O tempo de criança, pode crer, não volta mais. São apenas lembranças das coisas legais. Soltar pipa, esconde-esconde, bater uma bola. Comer aquele rango que dava na escola. Mó época gostosa, era só curtição. Me divertia beça com mó empolgação. Hoje em dia, tristemente, tá tudo diferente. A molecada tá crescendo de uma forma incoerente. É só televisão, internet e paquera. Em nosso país isso tá virando novela. Vamos se ligar, molecada, vamos lá. Entendo o pai e a mãe quando te mandam estudar. Criança tratada com amor e carinho, tem uma grande chance de trilhar um bom caminho. E aí, molecadinha, cresça com inteligência. Fiquem longe das drogas, longe da violência. Função original, tamo junto na estrada. Deixando aquele aviso pra toda molecada. Curta sua infância, aproveite enquanto é tempo. Não deixe que o de fora estrague o de dentro. Criança é pular, brincar, zoar, fazer o que quiser. Não se preocupar com o que der e vier. Quem nunca sonhou ser sempre criança, né? É, criança é pular, brincar, zoar, fazer o que quiser. Não se preocupar com o que der e vier. Quem nunca sonhou ser sempre criança, né? Ser criança e aproveitar a vida. É, tipo, não ficar fazendo coisa errada. Brincar, jogar uma bola, jogar um pique, fazer um negócio. Ah, ser criança, legal, uma infância. E depois quando você crescer, você não vai poder aproveitar mais. Então, essas crianças que ficam na rua, curtindo a vida aí sem estudo, sem nada. Então um conselho, aproveita quando você é criança. Porque depois quando você crescer, você vai ser o quê? Uma pessoa sem estudo, sem família. Aproveita a sua infância, estude. E só isso, estuda, aproveita a sua infância. É isso mesmo.